não podia ficar de fora. Vocês pediu e o Diego atendeu. Chego em casa, já é de manhã. E aí? Depois de uma noite de amor, do pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor. Vamos cantar, vai! Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra mim. Eu só te quero pra mim, mulher ou nada. Na minha camisa o seu batom, o cheiro do suor do nosso amor. Mas o que vou fazer pra esquecer você? Sei que não vou mais te ter. Quero vir pra te abraçar, pra te beijar, essa louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, e reacender ainda mais esse tesão. Eu não quero dormir, eu te quero pra mim. Eu te quero pra mim. Eu te quero pra mim.